previously on this podcast. I never was that friendly, I guess nobody would say. And even in death, I loathe the light of the day. Ready to meet my hell. It was midnight when my funeral was held on that Black Sunday. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular. Olá, ouvintes sofrendo pela necessidade de boa música no nosso país e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, artistas e álbuns que jamais deveriam deixar de serem mencionados, e o fato de você não saber nada sobre eles só reforça o porquê deveriam aparecer aqui. Eu não sei o que está acontecendo, tudo, a minha cabeça está vazia. Bandas, estilos e álbuns para você constatar que rock e cultura nacionais não morreram, não são figurantes em The Walking Dead e não estão apenas presentes em toda parte por causa do abismo cultural promovido pela indústria fonográfica atual. A cada Som no Caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e notarão que a distância entre boa música e teus ouvidos não depende apenas de 6 graus de separação, e sim de você se recusar a ouvir música que não seja digna de penetrar em teus tímpanos com prazer. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas perceber que essas merdinhas que as rádios da moda tocam não representam absolutamente nada, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tweetada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com/teatroescurodopensadorlouco ou no Google Plus em plus.google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim, mas eles são tão viajantes quanto um quadro de Van Gogh e acabaram passando batido pelo meu cérebro. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou nas infinitas camadas que formam as influências e estilos desta banda tão foda. Nossa, é um prazer. Eu adoro teu som. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e celebrem uma das melhores bandas de rock nacionais, porque música ruim é o diabo que os carregue. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvinte do cemitério, o episódio de hoje é um que eu ensaiava há tempos, desde que eu criei este cast, aliás, só pra fazer pra vocês, mas vocês sabem como é que é, eu tinha que esperar a hora certa, e a hora certa é esta, é já! Como muitos seres abissais que vagam pelo país, conheci o som deles lá nos anos 90 e esperava que um dia tivesse um tapete vermelho rumo à fama absoluta. Porém, o fato disso não ter acontecido significa única e somente que seus integrantes jamais sacrificariam sua integridade musical em prol do sucesso vão. E só por isso já vale a pena ouvi-los. Se não fosse assim, talvez eles pudessem conciliar ambos sucesso e arte, mas também poderiam acabar se diluindo nesse mar enorme de bandas que perdem sua identidade frente aos desmandos das modinhas musicais nacionais. Fico feliz que não tenha sido o caso. That's right. Mas antes de chegarmos ao cerne da questão de quem são, o que tocam e o que faz sua música ser uma eterna referência para mim na história do rock brasileiro, vamos para rápidas microfonias sobre o que tem rolado de relevante no mundo da música e depois seguimos. Tão rapidinho quanto o Flash se tratando contra os males da ejaculação precoce. Vamos lá. Que barulho horrível! Por acaso você é surdo, é? Ok, ok, ouvintes, nossa primeira microfonia é uma, infelizmente, muito triste. Como se já não houvesse tanta coisa de ruim rolando no mundo atualmente, e é sobre um falecimento. Por favor, você não precisa dizer mais nada, Vegeta, senão vai acabar morrendo. Aliás, infelizmente também, a gente ainda falará sobre vários falecimentos ao longo deste episódio, mas agora eu quero falar de um específico nesta sessão. Claro, todo e qualquer falecimento é uma coisa triste, mas estamos agora, neste momento, falando do mundo da música e devemos nos ater a ele, certo? Depois a gente desvia para outros assuntos. Pois bem, é com pesar que narro, para quem já não souber, que Phil the Animal Taylor passou pro andar de cima no dia 11 de novembro deste mês. Para quem não conhecia esse fantástico e talentoso animal raivoso, Phil foi durante muitos anos o baterista do Motorhead e parte do que muitos, eu entre eles, consideram a formação clássica da banda, juntamente com o eterno e cambaleante Lemmy Kilminster e Fast Eddie Clark. Dono de uma batida invejável e enfurecida, Phil Taylor foi e sempre será uma influência sem fim no rock e metal de maneira geral e se deitou de vez aos 61 anos de idade, depois de toda uma vida dedicada ao rock and roll. Descanse em paz, animal, e continue tocando terror onde quer que esteja. Mas deixando de lado a tristeza um pouco e aproveitando que falamos de animais e tocar o terror, soube recentemente que Alice Cooper, o lendário assassino de galinhas e vovô do rock, vai narrar um livro infantil. A clássica história russa de Pedro e o Lobo ganhará nova roupagem nessa versão, na qual Pedro viverá em Hollywood com seu avô Hippie e ganhará status de celebridade depois de capturar um lobo. Por mais bizarro que isso possa parecer, a história original foi feita como uma forma de usar música para ensinar crianças e na versão atual, Alice Cooper gravará as vozes de todos os personagens. Crianças, tentem não correr para as colinas. Também nós falaremos de lobos em outro momento neste cast, mas aguardem. Uma agora para agradar os ouvintes de nosso programa. Prestem atenção. Desde que fizemos nosso episódio 20, resenhando o álbum Myths, da banda russa de post-punk Puppet Lane, muitos ouvintes ficaram maravilhados com a voz e as composições de Marie Himmelsweit. English, motherfucker, do you speak it? Mas não encontraram mais nada sobre eles. Sendo um dos episódios mais baixados de todos os tempos por aqui, muitos esperavam que a banda houvesse lançado mais música de lá para cá, mas isso não aconteceu. O motivo... A banda acabou. Isso não é bom. Não posso permitir que isso aconteça. Em compensação, andei conversando com Marie, não tentarei de novo pronunciar seu sobrenome, e ela me contou que o Andromeda Eye, seu projeto secundário musical na época, é agora seu projeto primário e eles estão cheios de novas faixas para se ouvir. Pois bem, Marie me pediu para divulgar aqui seu novo lançamento chamado Your No e deixar o link para aqueles que desejarem checar, o que farei com muito prazer. O link está no post, deixarei um vídeo da Teteia e seu parceiro nesse novo projeto e vocês podem conferir um trecho do som right já. Muito bom, muito legal. Todo poder a eles, que o som é muito bom. No post vocês encontrarão a página para download do álbum, a qual pode ser feita com vocês decidindo qual valor pagar, incluindo zero, e a página oficial da nova banda. Caiam dentro. Mais uma última microfonia também ligada a crianças, mas desta vez por uma boa causa. Steven Tyler, que pra quem não sabe tem um vozeirão impecável, parece que foi transformista e coautor de Liv Tyler, lançou por estes tempos o Janie's Fund, um projeto que visa ajudar meninas vítimas de maus tratos, abusos e negligência. O quê? Chamada assim por associação com Janie's Got a Gun, clássico do Aerosmith que aborda esse mesmo tema, a fundação tem a premissa de ajudar meninas em todo o mundo a lutarem contra esses crimes e terem direito a uma vida melhor. Como eu sou pai de duas meninas lindas, o que me deixa muito preocupado por causa deste mundo horroroso em que vivemos, dou parabéns a Steven Tyler e convoco aos que quiserem para saber mais sobre esse projeto. O link está no post. Mas agora já deu de notícias, que eu quero mais é balançar e rolar freneticamente, de preferência dentro de uma galeria de arte, até ser expulso por comportamento inadequado. Tira logo essa bunda xixelenta daí. Nossa banda de hoje se chama Tantra. O álbum é seu primeiro, Eles Não Eram Nada, de 1996. O estilo é um rock maravilhoso e cheio de atitude que roqueiros deveriam ter sempre. E agora, pra começar, vou logo puxando um cover. Eu não entendi o que ele falou. Calma, calma, seus ouvintes piranhudos. Esse álbum inteiro é impecável, mas quando conheci a banda foi por intermédio desse mesmo cover que fazem, que eles deixaram para abrir o álbum. E eu fiquei tão embasbacado com ele que me fez querer conhecer mais. Espero apenas que o mesmo aconteça com vocês. Pois a primeira faixa do álbum é justamente Tropicália, uma versão impecável e cheia de peso feita a partir do clássico de Caetano Veloso. Tão bom que o próprio Caetano diz que ficou muito, muito, muito, muito foda mesmo e assinou embaixo. Aliás, ele toca no clipe com eles também. Justamente por isso, nós vamos inaugurar o podcast com essa música, já que ela carrega todo o peso e qualidade da banda, e depois falaremos mais. Maestro, som no caixão. We'll be right back. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. Ouvinte do cemitério, me falem aqui, que faixa foda de abertura. Eu sei que parece inusitado uma banda começar seu primeiro álbum logo com um cover de cara, mas o Tantra conseguiu pegar a música de Caetano e levá-la a um novo nível de poder, com seu riff marcante, solo pegado e levada que te deixa incapaz de ouvir sem sacudir as banhinhas. O resultado todo mundo pode imaginar. A banda pegou a letra perfeita de Caetano Veloso, somou a ela uma força absurda e com isso despertou os ouvidos de todos na época para o Tantra. Em decorrência desse cover, a banda gravou um vídeo dessa música que é um verdadeiro primor, se não pela direção e montagem, que são ótimas, também pelas participações especiais que contam com o próprio Caetano Veloso, como eu já falei antes, Gilberto Gil, Marco Nanini, Jorge Maltner, Zé Celso, Martinez Correia, Elisa Lucinda e atores do grupo Nós do Morro. Recriando a instalação Tropicália de Hélio Oiticica, o clipe ficou ultra mega bom de foda e vocês poderão conferi-lo no post. Agora um pouco de história. Conforme a própria Tantra diz em sua página oficial, sua história começou entre vários quartos de hotéis, mais precisamente durante a turnê de lançamento do álbum O Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana. Eu tá de brinquedo aí de mim, cara? Fred Nascimento e Jean Fabra eram dois músicos de apoio da banda durante esse tempo e um belo dia decidiram transformar o gosto mútuo musical em composições para escangalhar com os ouvidos de todos sem dó nem pena. Eles se armaram de instrumentos, criatividade, chamaram para completar o quadro um ex-baterista do Pleb Hood e partiram para o abate geral. Go ahead, make my day. Mas é claro, já que começamos com o cover, vamos partir agora com o som próprio deles para vocês notarem claramente que eles têm muito mais em si mesmos para falar e depois falaremos sobre eles um pouco mais propriamente dito. Para dar prosseguimento à nossa audição, escolhi a maneiríssima Corvos sobre o Campo e então eu despejarei mais coisas sobre a história pessoal do Tantra, ok? Obrigado. outra direção. Vermelhos caminhos, cercos de cores, vaga pulsação de clara escuridão. Tudo que eu fiz foi por amor, acho até que encontrei o motivo de um final feliz. Nunca imaginei o nosso fim, construí meu castelo com as pedras que eu já tirei. Ei, ei, ei, nada vai durar, as maldades serão coisas belas, enfim. Nada vai durar tanto assim. Abre os olhos então, olha os corpos sobre o campo. Muito bem, inspirada em Van Gogh, esta música é... Ei, vocês estão me ouvindo? Caralho, saio imediatamente desse transe lisérgico vanguardista e me ouçam cambada de tarados por música pensante. Que inferno. Onde é que eu tava mesmo? Eu ia dizer que esta música é inspirada em Van Gogh, mas eu estaria falando errado. Ou ao menos falando parcialmente errado, já que segundo a própria banda, essa faixa é inspirada no segmento sobre Van Gogh do filme Sonhos, do mestre cineasta Akira Kurosawa. Só um breve intervalo na história do Tantra. Pra explicar pra vocês, Sonhos é um dos mais lindos filmes que já tive o prazer de assistir na vida e mostra alguns sonhos do diretor filmados com toda aquela beleza onírica que seu cinema fazia tão bem. Entre esses sonhos, é claro, um deles trata de um encontro entre o próprio Kurosawa e Van Gogh, que no caso do filme, é interpretado brilhantemente por Martin Scorsese, se eu não estou enganado. Deixarei no post o segmento desse sonho e clamo a todos os apaixonados por cinema que corram atrás do filme inteiro, que é uma obra de arte completa. Muito bom. Ok, voltando. Então, se há uma música cuja poesia faz bom jus ao filme e ao seu segmento, tanto quanto ao artista ao qual ele se refere, esta cabe perfeitamente neste nicho. Muito boa mesmo. Parabéns ao Tantra pela música, eu adoro essa música. Agora um pouco mais sobre a história do Tantra. Em 1996, já tendo trocado de baterista pelo grande Marcelo Wig, ou Marcelo Wig, eu não sei, nunca sei direito em português se é pra falar como V ou falar como U, José Wilker. Eu sou um ex-contínuo! E você é um filho da puta! Eles assinaram um contrato com a MCA para a gravação deste primeiro álbum, que vocês ouvem aqui. O disco saiu pouco depois de um single da música que vocês ouviram agora, Corvos Sobre o Campo, e um vídeo para a mesma também com produção do Liminha. Eu acho ele tão fofo. Depois da gravação e lançamento do álbum, a banda ficou por aí, cada membro dando conta de seus afazeres pessoais, mas se reencontraram em 2000 para uma turnê e a parada deu tão certo que eles sentaram para planejar um novo álbum. Pois antes de falar mais dele, ficaremos agora com a faixa Mordáquia, outra música excelente, e depois voltamos. E por favor, não cortem suas orelhas fora, que isso deve doer e depois vocês não terão onde plugar a porra do fone para ouvir o som do caixão, ok? Van Gogh tem limite. Thank you. Cacetades, outra levada de riffs pedreira para embalar qualquer playlist. O peso dessa música faz dela uma das minhas preferidas do álbum e tenho certeza que vocês gostaram também. O que me deixa triste no país em que vivemos é que a música bem pensada e bem tocada é infelizmente uma minoria, um oásis no deserto de música merda que cerca a todos nós, ainda bem que alguns conseguem escapar disso. Pois bem, como falei antes, em 2000 eles saíram tocando por até onde Judas perdeu os acordes e deram as boas-vindas aos músicos Carlo Trilha nos teclados e Lourenço Monteiro na bateria, o que tornou a fluidez das músicas muito maior e vibrante. Munidos dessa renovação nas forças, Tantra lançou em 2006 seu segundo álbum, chamado Febre dos Sonhos, um disco independente com altas influências de Rosa Freud e Zeppelin de Chumbo, então vocês podem imaginar como ficou bom. Tendo inclusive a participação de Fernanda Takai e do Patufu em uma das faixas, o segundo disco foi muito mais ousado e rebuscado em qualidade e composição, e eu rogo a vocês que corram atrás. Excelente. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Tudo isso levaria à chamada de mais uma integrante para o Tantra e um novo álbum. Mas acho que a gente pode falar mais a respeito disso depois de mais uma faixa foda da banda. Por isso, ouvintes que estão agora desesperados procurando referências artísticas contidas nas músicas do Tantra, ficaremos agora com Lobo da Steppe e nem venham me perguntar se isso tem ou não tem a ver com Hermann Hesse, que esse eu deixarei vocês descobrirem sozinhos. Vai! Gente do Inferno, essa pra mim é de longe a música deles com a maior pegada psicodélica e eu não canso de escutar. Eu só não faço apologia à lisergia desse som porque a LSD faz mal e eu tenho todos os meus flashbacks no cérebro pra provar como era bom e... foda-se, vocês entenderam. Quem é o maconheiro aí? Lobo da Estepe é fácil minha favorita no disco e é sempre um prazer ouvi-la. Longa, tremeluzente, eu nem sei direito o que tremeluzente significa, cheia de camadas musicais, igual um cogumelo amanita e outras coisas que não se usam em estrogonofe, ela me carrega tão pra longe que eu não começo a escutá-la sem ter no bolso o vale-transporte pra poder voltar pra casa da viagem depois. Something wrong here. Mas agora vamos parar com as babaquices da minha vida nos anos 70 e seguir com a história. Em 2008, o guitarrista Fred Nascimento foi convidado a participar de um tributo ao álbum branco dos Beatles e entregou uma versão de Rocky Raccoon que contava nos vocais com a participação da maravilhosa Carmen Manfredini. A experiência de gravarem essa faixa juntos foi tão boa que Carmen foi convidada a participar do próximo álbum do Tantra e, em 2009, lançaram O Fim da Infância. O terceiro disco ficou ainda mais recheado de influências e estilos dos anos 70 e 80. Mais folks, blues e todas aquelas loucuras que te fazem ficar olhando por horas babando nas capas do álbum do Yes, mesmo que você não tenha ouvido um inteiro. Ou reclamado que não sabe dizer quando começam ou terminam suas músicas. Ou que aquilo é música de maluco. Ou qualquer outra coisa que vocês digam. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Afinal, ouvinte do cemitério, a grande força do Tantra reside exatamente em sua independência. O tipo de grupo musical que não faz concessões aos desmandos dos já não tão grandes barões fonográficos e é tão difícil encontrar alguma banda assim atualmente que você precisaria de um microscópio ou da ajuda de Ray Palmer. I don't think so. É por isso que eu sou fã deles, é por isso que eu decidi gravar este cast sobre eles e é por isso que eu agradeço a todos vocês por terem participado dessa viagem comigo. To boldly go where no man has gone before. Todos os links que eu pude achar sobre o Tantra estão no post. Celebrem a banda, escutem, divulguem. Eu gostaria muito de ter encontrado mais material sobre o qual falar sobre eles, mas o material é curto, eu tive que pesquisar muito para achar o que eu achei. E o som deles, no fim das contas, mata pau, com muito bom gosto, muito foda, e eu espero que vocês estejam gostando. Galera do Tantra, eu tô aqui batendo continência para vocês e digo, onde quer que vocês estejam, meu muito obrigado pelo som porrada, fodaço e bem pensado que vocês fazem. Para seguir agora, ficamos com o Túnel do Tempo e depois com o nosso Bolha da Semana. We'll be right back. nesse abismo de escuridão. Essas te alugam. Vai caindo. Não espere que alguém venha te ajudar. Não, não, não, não, não, não. Mas é bom você cuidar dessas cicatrizes nas costas antes de se espatifar. Você é desprezível. Ok, ouvintes, estamos agora naquela sessão na qual provamos que fama e inteligência nem sempre andam lado a lado. A parte do som no caixão na qual provamos que o mundo da música e seus derivados podem sim conter mais merda que o esgoto entupido aqui de casa depois de uma feijoada de fim de semana. Vamos lá. Seu bolha, olha, olha. Agora uma confissão pra vocês. Nosso único bolha da semana em termos de notícia não está aqui pela massificação da mídia recente, mas sim pela seriedade dos desastres a qual se refere. Porque, se algo foi tristemente marcante este fim de ano, foram as tragédias recentes em larga escala. De um lado, tivemos a obliteração aterradora de um rio e tudo à sua volta em Minas Gerais, Mariana, num dos maiores absurdos ambientais do país e, tendo ou não tendo a ver com privatização, fiscalização, escambau A4, a verdade é que esse horror simplesmente foi deixado acontecer. O que isso prova? Prova que o país começa a colher mais uma vez, infelizmente, tristemente, as provas de como tudo aqui é feito nas coxas. A nação está aterrorizada. Pois bem, entre vocês, pra quem não sabe, caso tenham estado em coma, ou sejam alienados ou alienígenas, não importa do que aconteceu, deixo no post um link pra vocês, seus deslocados informacionais que não conhecem a história, poderem ajudar as vítimas ao invés de ficarem por aí babando nas paredes. Agora seguindo, de outro lado tivemos um bando de filhos de umas camelas sarnentas mais uma vez estragando a imagem do que os muçulmanos de verdade realmente representam e cometendo mais assassinatos e atentados na França. Caso você seja um dos alienígenas mencionados no parágrafo da pauta anterior, por favor informe-se que eu estou sem paciência para vocês hoje. Basta por enquanto vocês saberem que um grupo terrorista xiita fez merda de novo e muita gente inocente morreu. You suck! E há um pastor filho da puta. Então, um dos atentados na França foi justamente em um nightclub, mais especificamente durante o show do Eagles of Death Metal, no qual mais de 80 pessoas morreram. Relativo a isso, em depoimento subsequente ao ataque assassino ocorrido, o pastor batista Steven Anderson, da Faithful World Baptist Church, que é burro, cara, que loucura, Igreja do Mundo da Fé Batista ou qualquer coisa assim, explicou a seus fiéis durante uma missa, ou sei lá o nome do que eles fazem nessa porra dessa igreja, que a culpa do atentado era tanto dos franceses quanto da banda. Cretino. Falando mais merda do que eu, quando chego bêbado em casa, o Zé Merda Pastor culpou os franceses pelo horror acontecido, dizendo que eles são uma nação vendida ao pecado e fala da banda e seus fãs de forma igualmente escrota. Você é um cocô. Pois bem, eu vou citar o que o Zé Merda fala, mas tem um vídeo aí no post, no link no post, pra vocês saberem e verem e ouvirem o que o imbecil falou. Mas eu cito aqui um trecho que diz aqui. Quando você vai para um show de death metal, alguém pode morrer. Você sabe, está louvando a morte. E aí, de repente, as pessoas começam a morrer. Bem, você ama tanto a morte, você comprou o ingresso, você ama adorar a Satanás. Bem, então vamos deixar a religião de Satanás entrar e atirar em você. Essas pessoas deveriam pensar nisso antes de ir nesse show pervertido. E vejam que eu não estou concordando com o que esses assassinos islâmicos fizeram. Eles são pervertidos. Eles são assassinos. mas ninguém deveria estar em um show louvando a Satanás com aquele caipira viado que faz apologia às drogas. Isso ele está se referindo ao líder da banda. E é isso que ele é. Apenas pesquise no Google sobre a banda. Procurem no Google imagens por Eagles of Death Metal. E esses caras parecem uns malucos sodomitas. Mas ninguém pensa nisso. Todo mundo só pensa em, oh não, vamos nos unir pela França. Fim da narração. Pois bem, seu padreco de merda, eu até ia tentar dizer que se alguém merece esse atentado seria você, mais especificamente em teu cu e usando arame farpado amarrado em uma cintaralha. Que delícia, cara! Vai! Mas eu não vou, porque, na real, ninguém merece ser assassinado por nenhuma ideologia e em nenhum lugar. O que eu desejo realmente é que você um dia pare de dizer besteira, pare de falar merda, porque fomentar esse tipo de opinião babaca realmente não ajuda ninguém, muito menos os fiéis formatados dos quais você só quer arrancar o dinheiro. Eu poderia listar dezenas de besteiras que você falou em teu discurso, entre as quais não seriam as menores dizer que 1. Eagles of Death Metal não tocam death metal. 2. Duvido que eles adoram Satanás, mas isso seria problema deles apenas. E 3. Que nenhuma nação realmente pode se vender ao pecado, porque uma nação é feita de pessoas e pessoas pensam de maneiras diferentes. Bem, provavelmente exceto por você e teus fiéis. You have no brain. E ademais, seu otário, eu prefiro muito mais um satanista que se importe com as outras pessoas e não faça mal a ninguém do que um pastor que fique pregando ódio e culpando uma figura ficcional. Seu merda. Eu não acredito no diabo, mas acredito em pobres diabos, o que infelizmente é o teu caso. O link está no post, assim como o link para ajudar as pessoas lá em Mariana, Minas Gerais. Por favor, aqueles que puderem, eu rogo, participem. Seu bom, olha. Muito bem. Como o nosso bolha da semana desta edição foi realmente triste, esses atentados, esses assassinatos, essa merda toda, eu estou sem novas notícias de músicos fazendo ou dizendo fezes ininterruptamente, como acontece normalmente nos nossos programas. Vamos então levantar o astral desta porra fazendo a resenha de uma capa ultrajante. Mas assim, ultrajante mesmo, daquelas assim, se você comprar o disco, é porque você é muito fã, porque se a capa já é ruim, imagina o conteúdo. Se bem que... todos nós sabemos, né? Boas bandas como Black Sabbath, Manowar, Whitesnake, Iron Maiden, tralalá, lançaram bons discos com capas merdas. Tá aí o paranoide que não me deixa negar. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E nossa escolhida de hoje é a capa de The Kill, terceiro álbum da banda Pandemonium. Para aqueles em vocês que puderem ouvir o cast enquanto olham o horror que a capa é, o link direto para ela está no post. Vamos lá, que esta é merda demais. Antes de começarmos, Pandemonium é um nome muito comum para bandas de metal, mas a referida desta vez é a extinta banda do Alaska, que só lançou 3 álbuns. E julgando pela capa deste, dá para entender exatamente o porquê. Ele é o terceiro álbum da banda, a banda só gravou 3, depois de lançarem este horror, a banda acabou. O primeiro e o segundo álbum não tem exatamente nenhuma maravilha nas artes gráficas da capa, mas este aqui é de fuder qualquer carreira, garanto pra vocês. Finish him. Portanto, ouvintes do cemitério, olhem agora para este exemplo de beleza e comparem comigo. A primeira coisa que você nota ao ver esta capa é que ela foi desenhada pelo cunhado de alguém no corpo do Rob Liefeld. Tudo nela é feio, mas feio assim com vontade, feio rude, feio ruim, feio merda. O que você falou da minha mamãe? O quadro geral, acompanha aqui comigo, o quadro geral da capa mostra um fundo laranja sem cenário, porque o bundão do artista foi preguiçoso pra desenhar qualquer coisa atrás. As fontes, ambas da banda e do nome do álbum, não fedem nem cheiram, mas isso tudo é perdoável. Mas agora, as imagens na capa, cujo título se traduz como A Matança ou algo assim, são de torcer o pâncreas. Nelas, nós vemos uma mulher com o cabelo da Fran Drescher and the Nanny. Do you know who that weirdo was? Presa em um batente de porta estranho que começa em metal e termina em vidro, e uma barra fina de metal atravessando sua cabeça de um lado ao outro. O que não causa dor, porque a expressão da Teteia é impassível. Não se nota qualquer incômodo ou medo ou sofrimento em seus olhinhos levemente vesgos. Com licença. Você vem sempre aqui? Mas bem, se ela não se incomoda em estar seminua, presa por um ferro na cabeça, com o braço direito para trás tão torto que a anatomia não se aplicaria, e ainda por cima usando a calcinha da Sonja, tudo bem. Garotas cool mantêm a pose acima de tudo, certo? Elas seguram assim no semblante. Se ela não se incomodou com nada disso estar acontecendo com ela, principalmente a porra do ferro que atravessa a cabeça dela, certamente ela não iria se incomodar com os dois lobisomens barrigudos atrás dela. E olhem aqui, eu falo lobisomens usando o largo sentido da palavra, porque eles poderiam muito bem ser os primos mal formados do Chewbacca. Mas deixem de lado esses detalhes. Se vocês notarem, um dos lobinhos está segurando um osso comprido como se fosse tocar flauta nele, ou algum procedimento sexual esquisito. O outro tem um pedregulho enorme na mão, pronto para esmagar a cabeça da coitada da moça. Que situação de puro pavor. Mas se vocês puderem, ouvintes do cemitério, me expliquem aqui. Se a mulher já está presa pelo crânio, algemada, pelada e com cara de desfile de moda do inferno, por que caralhos ele quer arregaçar a cabeça dela com uma pedra? Porque, assim, ele vai conseguir algo com isso que ele já não conseguiria com essa nessa posição instável em que tá? Porque, na boa, se ela já não tiver morrido pela trave atravessando a sua cuca, não será o paralelepípedo a fazer algo muito melhor ou pior, não. E na boa, se o lobo quiser apenas salvá-la, também não seria a melhor das ideias. Ai, que burro, dá zero pra ele. Afinal de contas, convenhamos, pra lobisomens que se prezem, bastava jogar um carvãozinho nos pés dela, puxar a brasa e o churrasco estaria servido com direito a chuleta e maminha. Oi, perfeita! Complementando essa obra de arte, temos lá atrás uma outra vítima do mesmo mecanismo de tortura, mas já em estado de esqueleto. Temos o topo do referido aparelho de tortura, que mostra um faraó zumbi de algum tipo, e teias de aranha que milagrosamente não se prendem a lugar nenhum. Elas estão assim jogadas entre a vítima anterior e o lobisomem da esquerda. Elas estão simplesmente ali. Ou talvez seja vidro quebrado, não sei o que ele quis desenhar com aquilo. Alguém de vocês poderia, pelo amor de Deus, me explicar que capa é essa? Ou o que é que eles queriam mostrar com isso? Claro que não. Ninguém tem paciência comigo. Mas uma dica pode ser facilmente notada na capa em forma de uma etiquetona colada nela, provavelmente feita pela gravadora. Nela, podemos ler que aquele é o longamente esperado terceiro álbum da banda, que tem ênfase no peso e na rapidez e que toca um metal tão quente capaz de fazer derreter icebergs. I guess we both know that isn't going to happen. O quê? Numa tradução fácil, significaria que a gravadora se arrependeu profundamente dessa capa e ter que implorar aos fãs que comprem esse álbum horroroso para minimizar as perdas e os custos. Mas credo! Da falta de pescoço dos lobos ao umbigo saltado para fora da moça, sabe qual é? Tipo aquele de barriga d'água, simplesmente essa capa não dá para encarar. Não! Ouvintes, tenham medo das capas ruins. Capas ruins existem em qualquer estilo musical, mas essa daí, olha... Na boa, Rob Liefeld fazendo escola. Eu não acho que o Rob Liefeld desenhasse nessa época, então isso aí é um pré-Rob Liefeld. Teria talvez sido um desenho do Rob Liefeld na infância. Se alguém souber quem fez isso, pelo amor de Deus, me digam, porque a banda talvez não tenha neurônio suficiente para ser culpada por esse horror. Seu olha. Pra saudar o enjoo que deu de olhar pra essa capa medonha, vamos então piorar as coisas um pouco. Pois, como sempre, no Bolha da Semana, para arruinar de vez o lirismo musical para vocês, vamos agora narrar a fundo uma das piores letras de música da história da humanidade. E a nossa escolhida de hoje é uma das maiores, mais bem escritas, mais cheia de rimas, lirismo e conteúdo intelectual que eu já tive o prazer de ler e ouvir na vida. Vocês não perdem por esperar. Obrigado, hein? Pois, do grupo de Eurodance Venga Boys, eu tenho o prazer inenarrável de apresentar a vocês uma obra tão complexa quanto qualquer livro de Saramago jamais poderia ser. Uma homenagem à música e a todo o seu poder de comunicação e poesia chamada Up and Down. Maestro, som no caixão. Para cima e para baixo, por Venga Boys. Nós já estivemos em músicas anteriormente produzidas. Essas músicas tiveram sucesso e produziram resultados consideráveis. Mas o dinheiro foi gasto, e muito bem gasto. E por essa razão, nós estamos fazendo um novo hit chamado Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E para cima e para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo e para baixo. E para cima e para baixo. E para cima e para baixo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para cima e para cima e para baixo, e para cima e para cima e para cima e para baixo, e para cima e para cima e para cima e para baixo. Gente do céu, eu peço sinceras desculpas a vocês por tê-los feito passar por isso, mas eu andava mesmo procurando uma música que falasse da nobre profissão de ascensorista e esta caiu perfeitamente no quesito. Pensem, afinal, em quantos Vengaboys não tiveram que ler, estudar, compor, rever métricas e rimas, estilos poéticos e narrativos para apresentarem para vocês uma canção belíssima que faz teu estômago e cérebro ficarem indo para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima... ok, desculpem por isso, eu me empolguei. Ficaremos agora com Um Dia de Sol e depois com o nosso Toca Raul. E ouvintes, por favor, não fiquem por aí mexendo com o volume para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima... Lembranças num dia de... Não. Ok, ouvinte das trevas, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedback sobre episódios passados do Som do Caixão. Desta vez faremos a leitura dos comentários e etc. sobre o episódio 45, quando falamos da banda The Coffin Shakers. O primeiro comentário é de marketing no Oculado Cultura Pop a Rigor e diz ele aqui: Pensador, gostei, muito bom. Quando você falou em Black Sunday, achei mesmo que iria rolar uma homenagem ao filmaço do Mario Bava, com a linda e sensacional Barbara Steele. Me lembrei que Drácula Has Risen From the Grave é o título original de um dos filmes estrelados por Christopher Lee na Hammer, Drácula, o perfil do diabo. Danzig exagerou, hein? Esse cara nunca mais vai tirar foto num show. Também não entendo esses skinheads latinos e essa letra da semana eu nem vou comentar. Acho que nunca vai faltar bolha da semana, sempre haverá pelo menos um. E a capa do disco dessa Millie Jackson? Deve ser o resultado do que ela deixou na privada. Abraço. Grande Marcara, obrigado pela tua visita, pelo teu comentário. Vou responder a você em partes. Primeiro, quando você falou da banda, porque bom que você gostou da banda do The Coffin Shakers, eles realmente mandam muito bem. O som deles é soturno, tétrico, engraçado e bem levado, assim, dançante. Eu gosto muito do som deles. Sobre o Black Sunday, que é o nome de uma música deles, também é o nome de um filmaço do Mario Bava. Cara, o filme é muito bom, eu tenho ele aqui em DVD. Mario Bava é um mestre, eu amo tudo que ele fez, Barbara Steele mais ainda, igualmente, cara, manda muito bem. E, cara, esse filme é imperdível, quem tiver ouvinte, quem puder assistir Black Sunday, cara, assista que é muito bom. Drácula Has Risen From the Grave é um título do filme do Christopher Lee na Hammer. A Hammer é a produtora, para os ouvintes que não sabem, que fez pencas de filmes de terror de baixo orçamento, mas ainda assim muito bons, normalmente estrelados pela dupla Christopher Lee e Peter Cushing, que faziam respectivamente o Conde Drácula e o Dr. Van Helsing, e os filmes eram excelentes. A luta entre os dois, na verdade, era excelente nos filmes, era muito legal. As mulheres peitudas que a Hammer usava também eram excelentes. Muito bom. Não percam, ouvintes que não conhecem, assistam os filmes da Hammer, o Drácula, o Perfil do Diabo, em inglês, Drácula Has Risen From the Grave. Sobre o Danzig, cara, ele exagerou, cara. Tudo bem, você vai num show, cara. Todo mundo hoje em dia tem celular. Você não gosta que tirem tua foto, mas você tá num show. Tem, sei lá qual que é o show do Danzig, deve ser grande. Quantas mil pessoas tem na tua frente, puxou um corninho lá com o celular, você vai mandar parar o show, subir o cara no palco pra espancar o cara por causa disso. Porra, bicho, mandar um segurança botar ele pra fora era o suficiente, pô. Não precisava transformar a cara do sujeito num pudim, pelo amor de Deus. Sobre os skinheads, cara, sério, eu não entendo por que alguém no Brasil gostaria ou deveria ser skinhead, cara, especificamente no Brasil, onde nós já somos considerados uma das merdas do mundo pelo... Seja ultradireitistas, nacionalistas ou não, nós já somos considerados merda. Por que alguém gostaria de ser skinhead aqui, cara? Mas vontade de fazer merda e juventude são duas coisas que normalmente, infelizmente, andam lado a lado. Sobre o Bolha da Semana, sim, cara, infelizmente sempre haverá pelo menos um. O episódio passado foi um exemplo disso, o episódio agora foi um exemplo também, cara, sempre haverá um. Infelizmente. Quem dera que eu não houvesse. Sobre a capa da Millie Jackson... Sobre a capa da Millie Jackson, cara, mesmo ela sendo a comediante, cara, ela não devia ter feito isso, cara, ficou muito ruim. Ouvintes, voltem lá, ouçam o programa e vejam o capo do disco Back to the Shit, de Millie Jackson, e vocês vão entender por que eu tô rindo sobre isso. Mark, obrigado, cara, continua mandando super bem no Cultura Pop a Rigor e no Radiocast, o podcast de vocês. Abração e passa sempre aí, brother. Próximo comentário de Alex Carvalho, de Minas Gerais, que diz ele aqui: Pensador, eu bem tinha vontade que todo som... Peraí, vou ter que começar de novo porque o Alex escreve de uma forma meio estranha e eu tô meio que desconexo do mundo real aqui. Pensador, eu bem tinha vontade que todo som pra chamar Morto da Tumba fosse igual a esse, que ia ficar bem mais pancadas. Risos. O terror deste som no caixão só aumenta. É roqueiro enfiando a tapaça na cara da audiência, é skinhead comendo os outros na violência e essa Zuleika... Sei não. Acho que eu conheço essa mulher de algum lugar. Risos. E fora o lanche do Tiririca, eu até pegava se desse mole. Risos. A capa do disco ficou engraçada pra cacete. Que disco merda no sentido das palavras. Risos. Levanta os mortos, pensador. Risos. Alex, obrigado por mais essa mensagem enigmática e cheia de sentidos. Tem tantos sentidos quanto não tem pontuação. Vamos lá. Respondendo. É, que bom que você gostou do som, cara. Ele realmente é capaz de... Se tem um som capaz de levantar os mortos, com certeza será o som do Coffin Shakers. É, a tapaça do Denzi, como eu respondi ali ao Mar, cara, pra mim foi desnecessário, foi extremo demais. Não tinha por que fazer isso, nem ele, na idade que ele tem, que já é um senhor de idade, precisava querer ficar bancando machão durante os shows, mesmo que ele não goste que tirem a porra das fotos. Skinhead, a violência, estupidez, cara, foda-se os skinheads, foda-se qualquer um que propaga violência, é, o que quer que seja, seja skinhead, seja xiita do ISIS, o que quer que seja, cara, foram-se todos eles. Quanto a Zuleika Macumbeira, cara, se você pegou, cara, a mulher tem tantos defeitos, assim, ela é tão evil, tão true evil, assim, cara, que se você pegou, cara, e sobreviveu, porra, palmas pra você, brother. A capa do disco da Millie Jackson realmente ficou um disco merda no sentido real das palavras, cara, muito bom. Continuarei levantando os mortos se você estiver aqui pra conferir. Grande Alex, apareça sempre aí, abraços pra Minas Gerais, tua terra sofreu muito esse mês, cara. Grande abraço. Ah, agora uma mensagem do grande amigo de longa data, Roger Bittencourt, que diz aqui: muito bom, som divertidíssimo. Apesar do Halloween, me trouxe um sorriso no rosto. A capa do disco da Millie Jackson me trouxe muito mais horror, risos. Skinheads realmente é só pele na cabeça, cérebro nenhum. Zumbis morreriam de fome com skinheads, idiotas. Sobre o Denzig, endoidou, filho? Deve estar ficando gaga, não é possível. Risos, abraço, pensador. Cara, muito bom, adorei teu comentário, muito legal. Realmente a capa do disco da Millie Jackson traz muito mais horror do que as músicas do The Coffin Shakers. Isso não é necessariamente uma ofensa ao Coffin Shakers e nem um elogio a Millie Jackson, na verdade é o contrário. É, skinheads somente pele na cabeça, cara, o resto vácuo entre as orelhas totais. Zumbis morreriam de fome com skinheads, é verdade. Já pensou, no caso de um apocalipse zumbi, se a gente alimentasse zumbis com skinheads, eles morreriam de fome, cara. Acabaria o apocalipse. Vou sugerir isso pros roteiristas do The Walking Dead. Sobre Denzig, sim. Alzheimer, gaga, gota, bico de papagaio, artrite, reumática, que caralho que ele tiver, ele tem muito, cara. Abração, Roger, passa sempre aí. Agora um ouvinte novo, ou pelo menos um ouvinte antigo que pela primeira vez se pronunciou. Eu recebi um e-mail aqui de Rafael Wolf, e diz ele aqui, título do e-mail: parabéns pelo podcast. Diz ele: bom dia, Pensador Louco, conheci podcast recentemente, estava à procura daqueles programas antigos da rádio, para falar a verdade, e pensei que nem existissem mais programas assim, quando, pela força do destino e da procrastinação, descobri teu podcast. Cara, parabéns pelo teu trabalho, sempre acompanho o Som no Caixão e o Desleituras, o mundo estava precisando de um programa de tão boa qualidade e originalidade. Super indico para todos que gostam de boa música e boa cultura. Teu programa sempre me acompanha, te escrevo para você saber que ele também chega a Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Sim, aqui tem internet também, uma internet porcaria como em todo o Brasil. É verdade, brother? Espero poder ouvir outros vários programas teus e continue sempre com essa originalidade singular e fazer um programa com o coração. Rafael, cara, muito obrigado, cara, é sempre um prazer. É tão difícil conseguir um ouvinte novo que vem aqui e comenta, cara, que essa porra é considerada cult, não sei porquê, porque minha intenção era criar um estilo de podcast que qualquer um pudesse ouvir, que não dependesse de pré-conhecimento. Eu tô apresentando bandas, apresentando artistas, para qualquer um que quer conhecer novos sons, exatamente como você disse, como as rádios faziam antigamente. Não sei se ainda fazem, porque tem décadas que eu não escuto rádio, mas, cara, porra, receber teu e-mail foi maravilhoso, cara. Espero que você volte sempre, apareça sempre, continue curtindo, espero continuar agradando, espero que tenha gostado do programa de hoje, caso eu não tenha conhecido Tantra. E, cara, é bem isso. É, quando eu fiz o Som no Caixão, eu tava, de certa forma, chateado que as pessoas hoje em dia elas estão tanto dentro de sua própria zona de conforto que elas não querem conhecer nada novo, ouvir nada novo. Se não for a televisão, ou o rádio, ou o YouTube mandando você conhecer um clipe ou uma banda e tal, você não tem assim aquela vontade própria, assim, sabe, aquele start para chegar, não, eu vou conhecer alguma coisa nova. E era isso que eu queria, pegar essas bandas das quais ninguém fala no Brasil, às vezes bandas realmente brasileiras, das quais não se ouve falar muito, e deixar o pessoal ter mais acesso a isso, conhecer mais, sabe, espalhar mais, devolver pra esses artistas foda o som que eles fazem. E, porra, é, com você, com o pessoal que vem aqui, que comenta, porra, nós não somos muito, mas somos bravos, assim, somos uma legião infernal divulgando boa música, assim, cara, meu abraço eterno a vocês, cara, não me larguem, que eu não largo vocês. E, Rafael, cara, apareça sempre pra comentar, pra divulgar, pra fazer o que você quiser, cara, você já é de casa agora. Abração! Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato. Ademais, assinem nosso feed para ficarem ligados nas novidades. Eles estão lá em cima no menu do site em nossos feeds ou via QR Code se você for desses hipsters que gostam dessas porrinhas de celular. Vocês também podem assinar e seguir nossos casts pelo Stitcher, que é uma ótima alternativa gratuita ao iTunes, ou no TuneIn, se quiserem. Os links estão lá, os aplicativos são gratuitos, encontrem a gente lá, assinem nossos podcasts, compartilhem, deem uma nota boa e ajudem a espalhar boa música. Meus podcasts são e sempre serão gratuitos e a única coisa que peço a vocês é que me ajudem a divulgar, porque quanto mais ouvintes eu tiver, mais vontade eu terei de gravar e essa é a única moeda que eu peço a vocês. Me deixem orgulhoso e ciente de estar fazendo um conteúdo legal para vocês sempre. No mais, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com Érica, pelo Tantra. Obrigado ao Tantra por ser uma banda tão foda. Abraço a todos e fui. Vejo surgir uma loura. Esquina Nossa Senhora. Prado Júnior em canto. Insano Insight é agora. Das galáxias rasgadas por cometas, assassinos errantes. A lourinha se aproxima sumária. Fêmea de cinema, volúvia. Tacinha sutiã. Explícito pelo baby love. Copacabana é um bico ambíguo do mundo. Érica, Érica, Érica. Vermelha sai justa do amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cinema sumário. Dá fome pé na rua. O outro lado da lua. Copacabana. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.